1173, chama a Norte-Santo Recife, 12. 8, décimo, 3, 5, carro negativo, 123, décimo, 8. Desistindo, 238, 1, 3, 3. tipo 1, Zuxi? Eu vou no 8, no 1, a subida prevista para Porto Alegre, por favor. Chama 1. Campo 1, por exemplo. Só é a pergunta? Prossiga. Ok, me perdoe, agora que eu vi a rota aqui do senhor, a saída é Arbor 1, transição é essa? Arbor 1 na EFA Graça. about 1 hour is very important. Approved by Atlanta to ease your call before only point 1810. Can it was 0-4-5 and 0-1-9-1. Okay, taxi via Apron and call you back before India, Argentina, 1901. Argentina 1911 approaching to taxiway India. 1911 clear to land up and take off runway 10, wind is 140-04 knots. 04 line up and take off runway 10, Argentina 1911. Kilo 1911, airborne at 57 for Texas, hold the departure 120 best for H. 1208, thank you, Solana, it's gonna be down 1911. Argentina 1911, 2500, line 360. Eu estou no confere a TIS 360 autorizado para Alegre, via rota do plano, pista 1-0, pois decolar em primeira curva direita, agora 1 do trânsito da NF, achando o transporte 5441, controle Salvador 120-28. Pista autorizado 360 para Alegre com pausa, decolada aberta, da direita, agora 1 do Pelé, 5441 é o transponda, 208 é o controle, igual 8, tudo. O 99 corre em nível para 340, chame pronto para o portão 03. 340, o 8 novo, de fato. Salvador com 8 do mundo, gate 3, suspeito. Tá, chama o táxi 8. 119, contact 9 central, frequency 128.35, disenable 123.80. Presently now, 1911, contact receiver center, 128.35, enable 123.80, Argentina 1911, thank you so much. Seguro 811, taxa autorizada à direita, via taxiway Índia, e pronto, ali na cola, pista na zero, vento na centena com 5 nós. Deixe via Índia, vai precisar um sentimento para decolagem. Ok, gente, é pronto de ingressando. Separado. Vento uma centena 5 nós, mil e meia coral, 8 não. Ali da cola do voo 8. 1, decola 10, chame de 08, eu vou. 208, 189. Obrigado. Controle Montia, 189. Tuna 819, só para tornar a decolagem sobre a via Arbor 1 para nível de voo 340. Arbor 1 para o nível 340, voo 181. Fazer bom dia, eu vou 1161, centro da informação ECO, para a autorização Guarulhos. 1161, bom dia, autorizado para o aeroporto de Guarulhos, via rota do plano, nível de voo 360. Pistos 1-0, após do colégio de primeira curva direita, saída São Paulo 1, transição Mótiva. Aciona 5444, controle Salvador 120-8. Autorizado comprando rota Guarulhos, nível 360, decolando da 1-0, primeira curva direita, presente saída São 1, transição ótima. Transponder 5444, motor de saída 1208, o gol 1161. O 1161 no cotejamento correto, o número 2 está pronto. Aí pronto, é já o gol 1161. 8-1-1, Recife 1-2-8, decimal 8, caso negativo, 1-3-5, decimal 3. 288-353-1-8-1, boa noite. olho, gol 1161, está pronto para táxi com 1138 a bordo, autonomia de 4 horas e 5 minutos, alternando o galeão. Qual galeão, confirme por favor? 1138, Sam. Taxa direita, via Índia. Quando pronto, pista 90, linha cola. Entra uma centena com 5 nós. Paciente, via Índia, está autorizado a linha decolar. Quando pronto, gol 1161. Sente gol no número 1, uma centena com 5 nós. Centena, gol no número 1. Vai manter mais 30 segundos aqui, tem um passageiro que ainda não corredor aqui. Sem problema, vamos. Obrigado. São 3601. Sumis 895 para Kobe. Uno, número 1, decolado 28, Sumis 208, por favor. 208, melhor menino, bom dia, tá bom. Sou informador, está 360. Está 360, para convões autorizado via rota do plano, nível 360. Pistões 1-0, após decolagem em primeira curva direita, saída São Bruno, transição ótima. Aciona a transporte 5450, controle Salvador 908. Não pode autorizar voar, São Bruno. 1-1-1-1 após Safadu, meu pai, vem direto ao Leibão. Beleza, obrigado. 1-1-1-1 após 2000. Plano 3601, portão 5, está correto, tudo já me chame pronto. Chamada pronta, está 3601, portão 5. 1161, Recife, 128, decimal 35, caso negativo, 126, decimal 8. 3835, caso negativo, 1238, ou 1161, bom dia.